Sei que nada é por acaso, mas o acaso aprontou dessa vez. Te tirou da minha vida do nada, sem aviso prévio, do nada eu sofri. É chato quando algum estranho força a intimidade dizendo que eu vou ficar bem. Mais chato é ouvir a pergunta que eu também não sei responder. Como é que ela tá? Que pena, vocês combinavam demais. Estranho te ver chamando ela de ex. Eu torcia tanto por vocês. Como é que ela tá? Sei lá. Mas o tempo todo alguém tem que falar que te viu sozinha e que tá aproveitando a vida. Como é que ela tá? Sei lá. Mas o tempo todo alguém tem que falar que te viu sozinha e que tá cada vez mais bonita. Fulana tá bem, talvez com alguém. Fulana tá linda. Como é que ela tá? Que pena, vocês combinavam demais. Estranho te ver chamando ela de ex. Eu torcia tanto por vocês. Como é que ela tá? Sei lá. Mas o tempo todo alguém tem que falar que te viu sozinha e que tá aproveitando a vida. Como é que ela tá? Sei lá. Mas o tempo todo alguém tem que falar que te viu sozinha e que tá cada vez mais bonita. Fulana tá bem, talvez com alguém. Fulana tá linda. Fulana tá bem, talvez com alguém. Fulana tá linda.